Aí um gajo que vai ali às urgências, mais uma vez ao Hospital Monte da Vista e São de Silva, e o caralho A4. Quando chegou às urgências, viu lá uma máquina que dizia DMI, Diagnóstico Médico Imediato. Instruções: introduza 200 escudos, 1 euro. Retira o copo, ameije para o copo, volta a inserir o copo e espere para o relatório. O gajo sacou do euro, tirou o copo, mexeu para o copo, meteu o copo na máquina. A máquina demorou 2 minutos a cagar o relatório. Foda-se. Você sofre de artrose na mão direita? Aí a puta da puta já foder. Era aí. Tirou mais 1 euro, meteu-o na máquina, levou o copo embora, chegou à beira da mulher. A Maria, ameija aqui para o copo, faz favor. Mulher, possa mejar aquilo para ser massa consistente. Foi ter com a filha Gertrudes. Ameija aqui para o copo, faz favor. Filha, possa mejar para ser diesel, cerveja com Coca-Cola. Foi ao bujão do motor do carro, desapertou o óleo lá para dentro. Tocou uma punheta tudo lá para dentro. Mexeu bem. Está no ponto. Foi outra vez ao hospital. Meteu mais 200 marreis, tirou um copo novo, meteu aquilo. A máquina demorou quase 3 quartos de hora a cagar o relatório. A sua mulher anda a foder com o carteiro? A sua filha está a prenha, o pai é preto? Devia mudar o óleo ao motor do carro. E não devia bater punhetas porque sofre de artrose na mão direita.